Ave Maria, quem é que se eu te olhei? Não vou te favelar, não vou com ela. Com ela, é, eu vou de Lacoste. No golfo, no toque. Vou escolher um iPhone. A bebê que eu vou marchar. Passei lá na Norte. Busquei uma loja. Deu ruim, deu sem hora pra voltar. Duas gostosas na bala. Canoa de um juque de estrava. Difícil de aturar. 50 bares no meio. 50 possíveis freguês. E um maloqueiro. Hoje brinco dinheiro, milhares de bens. Brise posa nos maloca. E se abre todinha. Ela divide pacote. Eu disse nem queria. E nem de gin eu gostava. Estou viciado nas gatas. Passei no regente na rola. E gastei 20 mil na balada. Vai que cola. Vai que cola. A bebê que eu vou achar. Passei lá na Norte. Busquei uma loja. Deu ruim. Deu senhora pra voltar. Duas gostosas na bala. Carol é de truque de estrava. Difícil de aturar. 50 baile no meio. 50 possíveis freguês. E um maloqueiro. Hoje brinco dinheiro, milhares de bens. Brise posa nos maloca. E se abre todinha. Ela divide pacote. Eu disse nem queria. E nem de gin eu gostava. Mas tô viciado nas gatas. Passei no regente. Gastei 20 mil na balada. Vai que cola. Vai que cola. Lucas nota. E elas gostam.